I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Davecast. Eu sou o João Pedro, o apresentador, e os humanos são muito interessantes. Olá, meu nome é Ícaro, e sim, o humano que tiver o nome escrito no Death Note pode não morrer. Aqui é o Wagner, e eu senti falta do Matsuda. Aqui é o Sr. Gu, e esse filme me deixou 99% decepcionado. Antes de falarmos sobre o incrível e maravilhoso filme Death Note do Netflix, devo avisar que nós temos agora um feed RSS que você pode ver na descrição do nosso Mixcloud. Também temos um blog no WordPress. E download também na descrição do Mixcloud. Sinopse, Sr. Gu. Seattle, Estados Unidos. Light Turner é um estudante brilhante que um dia encontra um caderno que repentinamente cai do céu. Trata-se do Death Note, que permite ao seu portador matar qualquer pessoa que conheça a partir da mera anotação do nome do alvo em uma de suas páginas. Sob a influência de Ryuk, o dono do caderno, Light, passa a usá-lo para eliminar os criminosos e as pessoas que escaparam da justiça. A súbita onda de assassinatos faz com que ele seja endeusado por muitos, que os apelidaram de Kira, mas também atrai a atenção de um enigmático e também brilhante detetive, chamado Ellie. Elenco. O elenco é composto por Nat Wolff como Light Turner ou Light Yagami na obra original, Margaret Qualley como Mia Sutton ou Mia Missa Amane na obra original que também, Kit Stanfield como Ellie, Paul Nakakushi como Watari, Shia Wingan como James Turner ou Soichiro Yagami e William Dafoe como Ryuk. Que vocês me corrigiram, que eu falei que era só dublagem e vocês disseram que no CGI as feições dele foram usadas. É que ele parece bem com o Shinigami, né? Antes de nós entrarmos mais a fundo nessa obra feita pela Netflix em 2017, acho que nós devemos dizer que nós todos somos fãs, né, da obra original. E que nós Yes, todos. Naruto. Mangá e anime. É, todos nós aqui. Eu sou anime. É, todos nós aqui vamos falar como fãs e não como pessoas que nunca conheceram nada do Death Note. Porque a opinião seria muito diferente, né? Sim. Na verdade. Eu também só assisti o anime. Acho interessante a gente já comentar sobre os personagens. Vamos começar pela mais polêmica, acho que o L, né? É, vamos considerar o L a mais polêmica mesmo. O L, quando já veio as notícias que ele seria negro nas redes sociais, Twitter, Facebook, já começou o rebuliço. Ah, L negro, tava tirando a origem, ele se mostra para todo mundo numa entrevista. E eu acho que no fim o L negro foi uma das menos piores coisas que teve no filme. Pois é, que concordo. a ideia, na minha opinião, eu achei que o L, ele não seria essa figura tão, olha, esse sou eu. Achei que ele não iria aparecer no anime, tipo, ele ia aparecer poucas vezes, se é aquela coisa, mesmo que ele se mostrasse aquela vez na entrevista, que tivesse um motivo bom, ele, sabe, ele tivesse armado quando. Não, ele se mostra assim, eu sou o L. Não, eu achei que ele podia ser a aparição dele podia ser menos, mais significativa se ele não tivesse aparecido tanto. Sim. E a ideia dele trabalhar só como detetive, tipo, são duas pessoas praticamente, porque não dão importância para aquele monte de figurante que tem na sala do L, se perceber. Tem um É monte de verdade. gente ali. Ele tem segurança, tipo, quando ele entra no quarto do Atari, né? Tem um de segurança com ele. Quem é aquele cara? Eu quero saber a história daquele cara. Eu quero saber por Pois que é. ele tá ali. Mas mesmo que o L no filme ele tenha sido negro, eu achei a interpretação do King Stanfield, acho que esse é o nome dele, que é Kit Stanfield, que uma interpretação do personagem ao mesmo tempo eu achei boa, só que eu achei um pouquinho assim exagerada em alguns aspectos. Eu também, eu achei bem forçado, ele tava. Não parecia normal, sabe? É, aquela hora que ele pega. O L, ele é viciado em doces, né? Todo mundo sabe disso que viu o anime. Só que o L, ele não brinca com comida, diferente desse cara. Ele Ele não. come, né? É, ele come, ele não pega, mete a mão no pacote de comida, no vidro de doce e deixa tudo cair no chão. Não é assim. O L é um cara, tipo, mais assim. Ele não é tão bagunceiro, entre aspas, assim. E outra coisa é que o L, ele sempre, né? Ele senta daquele jeito clássico dele. E quando ele dorme, muitas vezes é até assim. Esse cara, ele deita normal e tal, E ele e segura o tipo, como se. telefone normalmente também. É, ele não segura o telefone com dois dedos igual o L faz, esse tipo de coisa. É, esses pequenos detalhes de atuação ali, se o cara, se ele tivesse incorporado melhor, se ele tivesse sabe, aquela coisa mais... natural. Ser fiel, é, ser fiel... a coisa tá mais Ryuzaki, né? É, ver o anime antes de fazer, porque a maioria... Eu aposto que nenhum daqueles atores, pelo menos, viu o anime pra tentar ser um... É impossível você você tem que interpretar o L, é impossível você ver o anime sem... depois de tipo, uns 5 minutos você ficar segurando as coisas com dois dedos igual ele, cara. É verdade. Você, tipo, não tem como você evitar isso depois de ver o anime. O senhor Gu na sala às vezes fica sentado na cadeira igual ele, é bem engraçado. É, eu sou um pouco autista. O interessante é que a personalidade do L, esse ator conseguiu trazer até um ponto do filme, que eu acho que foi até a metade ali, enquanto ele se apresenta ou enquanto ele não tira a máscara, que é uma personalidade como... ele age mais pela razão, ele pensa sempre antes de fazer, ele pensa duas vezes antes de fazer alguma coisa. Que quando ele tira a máscara ou aparece pro Kira, ele simplesmente sai do L ali. É. Aquela, eu achei interessante trazer a questão dele usar os doces como pico de insulina pra aumentar a atividade cerebral. Eu acho que não rolava isso no anime, era simplesmente ele gostava de comer doce, mas eu achei que é um aspecto bem legal, assim. E realmente, até a parte dele tirar a máscara foi quando ele tava incorporando o L bem, assim. Foi quando ele chegou à conclusão de que Kira, ele tava falando das coisas no Japão, mas ele tava lá nos Estados Unidos e tal, ele usou essa conclusão dele também. Sim, eu acho uma coisa interessante desse L, que eu consigo perceber, que parece que pelo diretor, que agora eu não lembro o nome, se o senhor Gu puder dar uma pesquisada aí, o diretor, ele quis juntar o Nier e o Melo, que aparecem na segunda parte do anime, no L. Porque quando a gente vê o L trabalhando, a gente consegue ver em volta dele alguns puzzles, uns brinquedos, que é uma clara referência ao Nier, né? Eu imagino. O Adam Wingard. E até o próprio Adam Wingard, do diretor. Adam Wingard. Essa. Sim, eu tinha visto isso também. Essa ideia de tentar juntar. Eu sou uma pessoa que gosta muito do. Não gosto muito do Melo. Não, na minha opinião, foi um dos piores personagens. Mas eu acho o Nier um personagem muito forte. Depois que depois lá pelo episódio 20 pra cima, se é que você me entende, o Nier, ele tá muito presente, né? A ideia, sim, ele tá muito presente na série, é uma coisa forte. Então se tu tá lendo o mangá, ou vendo o anime mesmo, cara, tu vê que o Nier, ele é tipo um segundo L, né? Ele tem aquela mente de usar os brinquedos, o L usava, sim, muito a ideia da mente dele. Ele usar os brinquedos pra resolver. Cara, isso, na minha opinião, se houver uma trilogia, poderia ter um Nier pra salvar, né? Se a trilogia acontecer mesmo, que é previsto uma trilogia. Mas eu imagino que, caso haja uma trilogia, que eu também já acho algo muito improvável, não vai aparecer o Nier e nem o Melo. Até essa parte... Exatamente. É, até essa parte de juntar os três, a gente consegue ver na segunda parte do filme que o L, ele fica muito emocionalmente instável, igual o Melo era no anime. Então é realmente, sim, a junção dos três, assim, eu acho isso muito ruim, já que eles querem fazer uma trilogia, por que acelerar tanto as coisas, por quê? Pois é, ainda mais que no próprio filme eles explicam que o L, ele foi um meio que um escolhido, né, que ele ficou 7 meses numa câmera lá, a sanidade mental naquela câmera isolada de tudo, e eu achei meio estranho isso, então, emocionalmente instável. E o que você falou ali do Nier, Ícaro, e do Melo, é realmente, você pega o L, coloca no Paint, deixa ele mais novo e pinta o cabelo dele de branco. É o Nier. Ah, eu vejo o Nier, cara. Sim. É, tipo, uma coisa muito interessante também é que o L, ele se define como uma pessoa infantil. E o Nier, ele é de fato infantil, ele brinca. Sim, sim. A ideia do filme, né, os roteiristas do filme, tudo mais, eles não conseguiram captar a mesma coisa que o Tsugumi aplicou no mangá e no anime, certo? Porque o cara tem obras fantásticas, certo? Segundo tem obras fantásticas. Mas o Death Note foi uma obra à parte que ele fez que não tinha nada a ver com o jeito dele. Não tinha nada a ver com o jeito que ele fazia os mangás, o jeito que ele fazia os animes, entende? É. Quando ele conseguiu extrair cada personagem com uma personalidade única, tipo o Atari sendo aquele cara que não tem expressão. Pode ver que no anime o Atari não tem expressão. Já pois no é. Filme, já no filme ele parece ser o pai do L. Quando o Atari... Ele é uma figura até que bem, tipo, amigável, assim, o Atari. É, no anime é aquela coisa... Ele parece mais aquele tiozão que tá sempre ali. Parece um porteiro, sabe? É o clássico porteiro. Eu apelidei o Atari de Léo Strontari. De tão bombado, sim, que esse cara é. Não, no filme ele é um bombadão. Que parece judeu, porque ele tá sempre com aquela kipazinha, sabe? Eu, de verdade, eu achei que ele era judeu, ele tava com uma kipá, tá ligado? É que eu vou. dropou a kippah dele na cama dele e o L pegou, tá ligado? Esses dias eu tava num grupo do Facebook de Death Note, e daí eu chamei o Atari de wasabi, daí todo mundo me crucificou, tipo, que eu sou lixo, noob, tá? Mas é que eu tava o wasabi na cabeça, aquela coisa que bota no sushi, né? Mas tudo bem. Agora, a partir de agora, é o wasabi. Outra coisa que o filme pecou muito, assim, cara, eles tinham a faca e o queijo na mão pra fazer um Ryuk perfeito, um Ryuk, assim, que pra tirar a nossa... Nosso mau gosto daquela pequena adaptação que teve, não sei se no Japão. Vocês viram. Eu nunca vi, mas eu já vi pequenas cenas. Mas já vi algumas cenas. Aquela adaptação, ela é meio perturbadora. Deixa eu falar. É perturbador. Eles tentaram fazer e é feito. Se tu olhar ali, tu sabe que é Death Note, o L é muito bom. Na minha opinião, aquele L ficou muito bom. Ele usa batom, mas... Que? E o Ryu... é japoneses, né, cara? É ator de K-pop, né? É muito K-pop aquele filme. Mas a ideia deles pegarem o Ryuk malandrão, que destrói o plano do Kira, ficou sem sentido. O Ryuk nunca mexe nos planos do Kira no anime. Tu pode ver que o Ryuk ele não trola o Kira. Aqui eu pesquisei, deu uma gugada aqui, eu vi que tem três filmes aqui aparentemente. Death Note. Tem L Change the World e Death Note The Last Name, 2008, 2006 e 2006. A ideia do Ryuk ser o malandrinho que destrói os planos ficou horrível. No momento que o Kira diz assim pro Ryuk, você pode escolher o jeito que vai matar o Atari. E ele tentar o Light a matar, tipo, ele escreveu o nome do cara e ele... Como? Eu achei aquilo horrível, cara. Ele não tenta nada, ele só quer ver o circo pegar fogo. Ele é um espectador, ele mesmo fala, eu só estou aqui para ser um espectador. Essa cena é muito ruim. O cara morreu no X1 e só tá olhando. Essa cena é muito ruim, ele começa a gritar, cara. É muito ruim. No anime, quando... Já nem muito legal a gente ficar comparando muito, porque senão a gente vai dar uma nota... Não, tem que comparar. Não, aí que tá. Tem que comparar mesmo, cara. O Death Note, ele foi marcado pelo anime, os caras vêm com um filme que tinha um anime pronto, já tinha uma ideia de um conceito, personagens todos adaptados, todos bem... Não comparar é meio... Sabe... Se quisessem ter feito um filme tipo com os conceitos de Death Note, mas não ser fiel ao anime, era só eles terem comprado. A Netflix é uma empresa gigantesca. Comprado os direitos do Death Note, ter comprado ele, pagado a grana, e daí fazer o Death Note do jeito que ela queria. Sem ser uma adaptação, ser um filme à parte, entendeu? Mas eles não queriam. Eles vieram com esse papo de adaptação depois que a merda já tava feita. Essa é bem da verdade. Pois é verdade. É verdade. Porque eles estavam querendo fazer um negócio adaptado, eles queriam fazer um whitewashing, igual fizeram com Ghost in the Shell, com Scarlett Johansson. Sempre foi esse o objetivo deles, era fazer um filme igual ao anime. Só que daí, quando depois eles viram que não ia dar, que o orçamento era baixo, que o CGI também era barato, daí eles vieram, desculpa gente, é baseado, durma com essa. No finalzinho do crédito, na minha opinião, eu não fiquei tão bolado com o filme, porque quando ele saiu, eu não tava acompanhando a saída do filme, eu não tava muito ligado na saída do filme. Nem eu. Quando eu saí, foi a primeira coisa que eu vi, na Netflix, assim, eu corri, cara, eu assisti o filme todo, e eu tava vendo os créditos pra ver, vai ter uma cena pós-crédito pra explicar o que aconteceu. Aquele final ficou horrível, que o Kira tá num hospital, o Ryuk rindo. O Ryuk só fala... Você precisa escolher dos males o menor. Tá ligado. Exatamente. Que a gente nem fez a vinheta de spoilers, mas agora foi quem... O filme é ruim, né? O filme é ruim. Esse filme aí todo mundo viu. Quem tá vendo isso aqui é porque pesquisou um podcast sobre o filme, certo? Certo. Aqui, vou dar... Já que não tem, eu faço aqui de graça ao vivo. Spoiler alert. Se você tá pensando em ver esse filme, não veja. Veja o anime. Não precisa ver. Vê o anime, cara. Tu quer ver uma coisa boa? Tu quer ficar feliz? Tu quer parar de ver o anime e sentar que nem o L? Veja o anime. A ideia do Ryuk falar, tipo, a frase mais clássica do Ryuk é os humanos são muito interessantes, né? Ele fala isso uma caralhada de vezes no anime. Na verdade, eu acho que a frase mais clássica dele não é bem uma frase, sim, são barulhos dele comendo maçã. São barulhos, é verdade. É. Mas ele fala isso muitas vezes. E no filme, ele fala isso no final, é a última fala do filme. Ele fala frase. Isso eu não acho tão ruim, eu acho que... A pior coisa, mais do que uma adaptação, querer mandar para os Estados Unidos, eu acho que é o roteiro, cara. O filme é muito fraco. É. Mesmo que não existisse o anime, não existisse o mangá, o filme é fraco. De qualquer jeito. Se você é fã, se você não é fã, ele vai ser um pouco melhorzinho se você não for fã. Com certeza. Mas continua sendo um filme mediano. O Light, ele literalmente, tipo, no anime, ele no início não tem tanto esse ar, mas depois ele adquire um ar de um cara. Um cara, ele se julga um deus, tá ligado? Ele e é no filme, cara. É, ele é um deus, né? Ele é um deus, no anime ele vira um deus, tá ligado? Ele vira um deus. E tipo, ele no filme, cara, eles tinham a chance de fazer o Kira, ele literalmente ele se endeusar. Ele ser um cara, tipo, puta foda, o cara, ele tem raciocínio comparável ao do L. Ele tem toda essa coisa. E, cara, no filme ele passou de um possível rival do L, que no anime ele até vira o sucessor do L, pra um simples estudante uma mente boa de escola. Acima do normal. Que é acima da média, que faz a tarefa pra ganhar o dinheiro da cantina dos caras e sofre bullying ainda por cima. Mas assim, eu acho que a Netflix, ela não pecou tanto. Ela tentou. Ela teve a chance dela, ela tentou. Tentar não é suficiente pra mim, rapaz. Tentar não é suficiente. De verdade. Mas se tivesse caído como na mão da Warner, a Warner descartou, né? Pra quem não sabe, a Warner descartou, sim, certo? Eles que deram carta branca, né? É. Aí tu me explica, se a Warner tivesse pego, será que ela teria feito melhor? Será que pelo menos ela botava assim, ó, todos os atores têm que ver o anime, entendo a interpretação. Eu acho que não. Ou será que eles iam fazer, tipo, trazer pros Estados Unidos também, porque a ideia do Kira nos Estados Unidos, a história dos Estados Unidos ficou horrível, certo? Não tem o que discutir, a história é japonesa, o conceito dela funciona no Japão. Se tu vai trazer deuses japoneses para os Estados Unidos, não funciona, certo? Tu acha que vocês acham aí, por exemplo, que eles pegariam nos Estados Unidos, pegariam do Japão para trazer para os Estados Unidos, ou eles fariam no Japão? Wagner, sério. Diz aí o que tu acha. Cara, acho que o que eles poderiam ter focado mais ainda, ou sendo a Warner, ou qualquer empresa que pegasse, poderia focar bem mais no jogo mental deles, nessa capacidade de explorar. Exato, exato. Um tentando achar o outro com esses jogos assim que eles fazem, que eles no anime, exato, tem muito isso. Quando eles ficam em cima. A tela dividida, eu sou a justiça e tal. Cara, e não teve isso porque o Light é um bundão. E o que eu vi muita gente falando, que os roteiristas, eles dividiram o Light do anime entre o Light, Turner, e a Mia. Sendo duas personalidades. A Mia sendo a personalidade psicopata do Light. Do a anime. Mia que é o Kira. Cara, eu odiei isso, velho. A Mia submissa, mano, ela acrescenta, cara, a história, velho. A Mia, ela é tratada como lixo pro Kira, né? Sim. Pro Kira, ela é ela só... Ela é um NPC. Ela é um NPC. É o mero segundo Kira que tem os olhos de Shinigami. Exatamente. Quando você quiser usar, ele usa. E é, no exploraram isso. No filme, ela é literalmente o Kira. Ela que, sim, diz assim, vamos ser o deus. Ele era um, ele, como ele disse, era um bundão que só queria usar o caderno pra benefício próprio. Vamos dizer assim, no máximo ele queria... Cara, ele queria ela. Ele queria ela, no fim, né? É, ele queria ela. O slogan desse filme podia ser mudado violentamente pra... Não teve porque o L é um bundão. O Kira é um bundão. É. Cara, perfeito. Eu acho que a Netflix, ela assumiu um risco muito grande ao adaptar o Death Note com um filme nos Estados Unidos, né? Eu, na minha opinião, já que você perguntou ali, eu acho que dá pra sim fazer um filme nos Estados Unidos, um filme do Death Note. Não, eu acho que não ficaria a mesma coisa, mas... Não daquele jeito ali. É, mas fazer um filme todo japonês, cara, você já viu... tem cinema japonês bom, principalmente os filmes mais antigos, mas sim. O cinema japonês hoje em dia é muito ruim, cara. Mas a ideia não é fazer o filme em japonês, mas assim, aquele ar japonês, as casas menores, as pessoas mais respeitosas... Sim. Pode ver que os policiais no anime são clássicos americanos. É rosquinha e café e ficar encostado no carro. Já no anime, no filme, no anime, é toda aquela... O pessoal se senta em várias cadeiras da ONU, chama o FBI, entende? Tem aquilo, sim, da importância que tá sendo... O que tá acontecendo. Tem um deus se criando, tá ligado? Aí, a gente tem que dar importância disso. Uma coisa muito clássica que apareceu no anime era o Atari com aquela roupa toda, tipo... Ninguém vê ele direito. Ele toda a roupa, assim, discreta. Ele traz aquele computador e tá lá. Fonte clássica, L, escrito. Isso apareceu durante uma cena. E foi, não foi pro Atari pra todo mundo. Foi pro Atari pra um filho da puta. Eu fiquei indignado com isso. Verdade. É, a Netflix... A ideia da delegacia... A ideia da delegacia tá, tipo, cagando pro Kira. Você pode ver, ninguém tá nem aí pra pegar o Kira. É porque eles gostam do Kira. Só... Pois é, mas, o Kira, a verdade seja dita, o Kira tá fazendo o trabalho dele, né? Porque assim, eu sou um policial, eu tenho um compromisso com a justiça, meu dever é prender quem faz o mal e não julgar quem faz o mal. Mas já que ele tá fazendo, não tô com preguiça de trabalhar mesmo. É, a Netflix esperou que os fãs fossem aceitar essa ideia de adaptação aos Estados Unidos muito fácil. E eles acabaram chegando num dilema, né? Investir na fidelidade à história original ou apostar na subversão, numa subversão radical à obra. E acabou que eles apostando na subversão não agradou quase ninguém. Agradou uma minoria que ninguém liga, fala a verdade. Cara, mas eu ainda não engoli, cara, esse Kira, tipo, o Kira não, né? O Light. Eu não engoli que o Light, cara, ele consegue ser um cara tão bunda, né? O cara é um bunda. O cara é uma batata. Eu não, cara, batata com cabelo platinado. Cara, ele parece o Yoda do LoL. É, é, velho, ele parece o Yoda, mano. É o quê? Assim, o... Cara, ele, o L do anime, o Kira do anime, ele tem um monte de coisa, tipo, um monte de apetrecho pra poder usar o Death Note, tipo, discretamente. Ele tem pedaços do Death Note na carteira, ele no guarda, relógio. Ele guarda. É, ele guarda o relógio com o... relógio. O Death Note com um dispositivo de gasolina, pra que quando alguém abre, pega fogo e essas coisas. E, cara, literalmente, o Light do filme, ele leva o caderno como se fosse um caderno de cálculo pra lá e pra cá. Eu fico imaginando, se ele não vendesse cola pros valentões, os valentões roubavam o caderno dele. E aí, meu filho? Como é que funciona? Truco, aí, mas... 9! 12! Truco ladrão! Eu duvido! Truco panela! Truco flash! Eu cubo! Eu dou! A ideia do Light naquela escola, ele é literalmente o vendedor de cola pra jogador de futebol, né? ele só fazia isso. Tu pode ver nas primeiras cenas mostra que ele fazia isso. E tipo, ele não tem um QI super elevado. E nesse filme o Ellie também não tem. Os dois não tem nenhum QI elevado para pensar. Não, verdade. O legal é que, tipo, no anime, o Ellie. O Kira. Porra, tá difícil. O Ellie, ele vê a. Brasil! O Light, ele vê a escola como um. Eu vou lá, né? Só pra manter meu trabalho. Como um empecilho, aquela... Sim, ele viu a escola como um empecilho. Tanto é que na faculdade, quando ele vai fazer a prova, de fato, ele e o L gabaritam, que ele se infiltra lá pra fazer, ele faz o negócio brincando. E, cara, ele foi reduzido literalmente de uma mente brilhante. Ele foi reduzido... Caralho, e outra coisa, a moradia dele. O L... ele me lembra o filme... O Light do anime, ele mora numa casa no Japão que, cara, convenhamos, é uma casa bonita, né? É um casarão. Ele parece que... É uma casa de no mínimo classe média alta. E ele foi rebaixado de uma casa dessas... Pra uma casa do lado do... Ele parece aquele filme do A Fantástica Fábrica de Chocolate, em que a casa tá caindo aos pedaços, cara, na hora que eu vi, eu pensei... Tu quer ver uma coisa, cara? É engraçado, porque, tipo, a ideia do Japão, ele tem aquela casa, e ele tem uma família. Ele tem a Sayu, tem a mãe dele, que até hoje eu não sei o nome, que é uma coisa incrível. Acho que ninguém sabe o nome da mãe dele. Alguém souber. Sumote. Olha, né? Tio Google mandou um abraço. A ideia de, tipo, tirar a mãe dele e dar isso como um... agora sua mãe morreu, livre o mundo dos bandidos. É uma desculpa meio fraca, velho. É uma motivação idiota. É, tipo, muito clichê. É uma motivação... É tipo a motivação do Batman, entendeu? O Batman até que tem... Os meus pais morreram, vou procurar o cara, gostei de virar herói e vou continuar sendo. O Light não, tipo... Matei o cara que matou minha mãe. Acabou a motivação, né? A namorada que me motiva. E outra coisa, cara, ele quando ele vê o Ryuk, né, pela primeira vez, ele cara, quando ele vê pela primeira vez no anime, ele leva um sustinho ali, né, que porra, um demônio na frente dele. Ah, eu já te esperava, eu não esperava que um caderno desse fosse fazer isso tudo sozinho. E mano, ele teve um downgrade tão grande de um cara com a situação toda sob controle. Essa é a verdade, o Light tem a situação no anime sob controle 37 episódios, essa é a verdade. Daí no filme, ele é uma puta, simples assim. Não, cara, ele é muito imaturo, ele é fraco. E a personalidade dele foi reduzida a nada, sabe? Ele virou um vendedor de cola, como o Sr. Gu havia dito, sendo que ele era uma das mentes mais brilhantes, assim, do Japão. Muito ridículo essa mudança. A mente digna de ser o segundo L, né, basicamente. Não, ele foi o segundo L. Tipo, mesmo que rebaixaram o Kira, também rebaixaram o Ellie, se tu parar. O Ellie, ele foi destruído. O Ellie, se tu parar pra pensar, ele é rico demais, certo? Ele é bastante rico. Se tu entrar no conceito, ele compra um hotel praticamente, ele tá sempre trocando de hotel, ele tem muita comida, ele tem tecnologia de ponta, entende? Ele tem toda essa coisa de ser um gênio misterioso rico, ok? No nosso querido anime, ele é do governo, no nosso querido filme, ele é do governo, né? Aí ele já vem pensando, né? Já começou a... ele é meio submisso, né? Ser do governo, ele parece que você já é submisso. Tipo, no e outra coisa. Não, anime no mangá coisa, ele é aquela coisa. É o L, é o, ele é os três investigadores mais poderosos do mundo, tá ligado? Ele é os três ao mesmo tempo. Outra coisa que eu vi também foi que eles tentaram reconstituir aquela... A maioria dos episódios da investigação daquele grupo do caso Kira, né, no anime, foi naquele hotel com aquelas mobílias bem clássicas e tal. E eles tentaram reconstituir isso fazendo literalmente um quadrado no meio de um escritório pra ele ficar ali. Sim. Cara, eu achei aquilo, quando eu vi aquilo eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Cara, pra quê, velho? Era só ter feito... Cara, o L, ele é um cara puta rico. Ele podia ter comprado um hotel. Ele não precisava de um quadrado imitando um hotel. É, voltando àquela reação que ele tem quando vê o Ryuk, vocês podem ver minha foto de perfil do Skype, mas no anime, o primeiro contato é super calmo. A reação máxima que ele tem, ele cai da cadeira, mas ele logo se recompõe e fala, eu já tava te esperando, e tem maior interesse em conversar com o Ryuk, né? Ele fala que é agora que você leva a minha alma. E o Ryuk já dá aquele corte. Não, isso é coisa dos humanos. Não sei se vocês perceberam, eles mudaram uma regra também do Death Note, que é que se você não usar o caderno por 7 dias, o Shinigami, ele pega o seu caderno daí. Pois que é alguma coisa assim. Isso não tem no Death Note. Tipo, se você pegar o caderno, pode ficar pra sempre. Na verdade, eles mudaram ali umas 90 regras, né? Porque eu nunca vi um livro com tanta regra. O engraçado é que, tipo, o Kira, ele poderia ter feito muita coisa, porque tem uma regra que ele pode escrever até com sangue, tanto que ele escreve com sangue no anime, certo? E no anime também ele não escreve no Death Note com caneta normal, ele escreve com lápis. No filme ele escreve só com caneta Bic azul. Pode ver que é cheio de escrita arábica também, ele fica lendo pra que foi usado o Death Note antes. O Kira ele recebe o caderno em branco. Obrigado. Sim, sim. E o Light do anime, ele usa as páginas com letras tipo, relativamente pequenas, sim, né? Sim. E ele utiliza todas as páginas, pra caber mais, né? Porque, pô, não é infinito. E cara, o Kira do filme, ele escreve os bagulho como se ele estivesse passando, tipo, cola de escola, tá ligado? Sim, o corretivo na folha inteira. É, velho, ele passa um negócio, mano. Ele escreve a letra com, tipo, cada letra tem uma mão de tamanho, tá ligado? E ele nem a Misa, eles não entram naquele transe de matar 70 pessoas por dia que o Light, quando pega o Death Note, começa a usar mesmo. Ele mata. Cara, ele mata muita gente. Ele faz um rombo na Terra, no Japão em si, né? Ele mata muito, muito, muito. Tu tinha falado sobre a letra pequena. Eu acho que no anime, se você me lembra, ele só não escreve com letra pequena. Quando ele vê o L na TV. É, exatamente, aquele L falso lá na TV. Aquilo lá, mano, me deu uma agonia naquela hora, mas depois que eu... Nossa, ele escreveu tudo. Nossa senhora. E o legal é que, tipo, ele faz altos barulhinhos, né? Tipo, ele faz um... Sim, sim. Daí sai lá e sai... Tá, a letra de forma, tá ligado? O filme é uma merda, o filme é uma bosta, a pior bosta que eu já vi na minha vida. Uma das piores bostas que eu já vi na minha vida. É, uma coisa aqui que eu acho que o Sr. Gu falou é que o... Pelo que eu vi uma discussão na internet, eu acho que o Death Note ele é infinito. Tanto Sim. que no final do anime o Light nunca mudou de caderno e tá cheio de folha ainda pra ser usado. A ideia ele deu uma intercalada entre o caderno do Ryuk e o caderno da Ren, mas mesmo assim parece ser infinito, porque pô, pra durar 6 anos. Mas aí tem aquela coisa, você se lembra que ele dá o caderno pra aquele cara daquela grande empresa, que eu me esqueci o nome agora, que eu não vou me lembrar. Yotsuba. Ele dá o caderno pro cara da Yotsuba e o cara mata bastante gente também, porque ele tem que matar os criminosos e tem que matar as pessoas de interesse deles, correto? Correto. Uhum. E depois então, ele dá o caderno pro ex-Kira, que é o Mikami. Então, a ideia do Death Note sem fim é que toda vez que ele troca de pessoa, toda vez que uma pessoa nova pega, as páginas resetam, entende? As páginas... Essa foi a, foi a teoria que eu vi, que as páginas se resetariam conforme cada pessoa pega. O interessante... Uma coisa que faria sentido, uma coisa que faria, que se faz bastante sentido, porque senão seria... Se o Eli, quando o Eli pegou o caderno lá, que ele aprendeu do cara do Yotsuba, era só pra fazer uma análise digital, ver a análise de caligrafia das escritas anteriores e pronto, já pegou o Kira. Mas, tipo, tem uma coisa sobre no filme... Que é como o Atari morre e o jeito que eles botam o Atari pra fazer as coisas, correto? Eles assumem, eles possuem o Atari, pô, e o Atari fica, sei lá, umas 12 horinhas fora, ok? Nem 12, mas 5, porque o Eli só viu depois. No anime, as pessoas elas podem ficar, tem uma regra na Death Note, que elas podem ficar 23 dias. É, 23 dias em transe. Então, sim. Cara, se o Kira tivesse lido as regras, provavelmente ele não leu, tá ligado? Provavelmente ele não leu as regras. É muito burro, se ele tivesse essa regra, pronto, ele sabia o nome do L, ele matava o L, ele fazia o Atari descobrir, ele matava qualquer um que ele quisesse, ele matava a namorada, controlava a namorada. Uma coisa que realmente, tipo, deu pra ver que eles deixaram o Light como um personagem chulo, assim, foi que, cara, ele no anime, ele foi capaz de pegar a confiança da Naomi Misora, a esposa do Ray Pember, aquele cara do FBI, ele conseguiu conquistar a confiança dela em papo de 10 minutos, malandro. Pegar a identidade dela e condenar ela pra suicídio e ela mesma descartar o próprio corpo, cara. O cara, ele foi literalmente um ato genial aquilo. E no filme ele não faz... Ele até faz uma coisa, tipo, um pouco mais elaborado com o caderno mais pro final, e até com o Atari, mas, cara, não chega nem perto disso que ele fez. Mas é que a ideia do filme no final ali de... Cara, eu achei aquilo um lixo, sério. Olha como é que ele se salvou. Ele caiu no rio e a página caiu de uma montanha... Não, na verdade. Montanha russa. Foi misteriosamente, ele escreveu pra cair. Ele escreveu, mas me explica, a página, ela mesmo ele botando pra cair direto no fogo, cara, que motivo é esse? Tipo, vou escrever aqui que vai cair, vai ser queimada. Tem uma... Não faz sentido, tá ligado? Assim, antes dela morrer, ela fez ali um origami, né, os ninjutsu, jogou ela perfeitamente na trajetória do vento, enrolar ele pra cair no fogo. A ideia ali foi... E do nada os caras me criam uma rede social, onde tu bota nomes de pedófilos que trabalham no hospital, você bota nome Não, de ele tinha acesso à polícia. Sim. Ah, não, mas... Não, no livro, no filme, né? Na ideia do filme. Ele acessa isso na Lan House. Sim, ele acessa isso na escola, na mesa do bagulho, num site que as pessoas criaram. Pra tipo... Tipo aquele episódio Black Mirror. Tem um episódio Black Mirror que é assim. Tipo, isso talvez tenha sido uma referência aos porta-vozes do Kira, né? Que tinham na TV, vira e mexe, tinha uns caras que falavam, Lord Kira, tal. Mas, cara, eu acho que aquele ato dele ter feito, a gente tá se referindo ao jeito que ele meio que fez, um cara lá, um batalhão como induzido, pra ele se livrar das suspeitas de negócio do L, ao mesmo tempo ele colocou outro cara pra pegar o caderno, continuar escrevendo e tal, e depois os dois se mataram. Isso aí foi o mais próximo de como o Kira realmente fazia no anime. Tô confundindo toda hora disso. E de como ele realmente fazia. Mas mesmo assim, não foi uma coisa que tipo, você se impressiona. Porque, cara, o Kira, ele tinha planejado papo de assassinato de 3 meses pra frente. Porque caso ele fosse hospitalizado, as coisas não podiam parar. Nossa. Caralho, o maluco é brabo. É tipo, o Ryuk diz que ele usou o Death Note melhor que um Shinigami. Porque o Shinigami, ele só usa pra roubar a vida, certo? E o Kira não, o Kira ele planejou um jeito de continuar matando sempre. Tanto que o Ryuk diz, você daria um ótimo Shinigami. No final do anime todo mundo diz que se você pesquisar um pouquinho, tu sabe que ele vira um Shinigami. Né? Cara, o Light depois, a coisa mais impressionante que eu vi no anime foi quando ele desistiu da posse dos cadernos, fez um esquema todo lá pra ele pegar o caderno, recuperar as memórias. Sim. Antes disso, ele perder as memórias pra ajudar a encontrar ele mesmo, cara. É muito mais difícil. Uma coisa que eu acho muito ruim, assim, que mostra que esse Turner, esse Light Turner do filme, ele é ruim e burro, é que a primeira pessoa que ele matou foi o Skomal, que foi o cara que matou a mãe dele no filme. Na real, foi o cara da escola. Não, ele matou o cara da escola, ele matou... Ei, o cara na escola foi totalmente ignorado, isso já daria pista, né? Se o L fosse o L do anime, ele ia ter se descobrido na hora, porque matou o cara que matou a... Pronto, entendeu? Não, mas se bem que foi uma morte bem detalhada, né? Que foi até decapitado, cara. Eu sei, mas... Foi um ataque cardíaco. É verdade, mas... Para pensar, com a mente do Eli, ele pesquisaria como é que a mãe dele, como é que a mãe do Kira morreu, ou se o cara já morreu, se foi na mesma semana que começou as mortes, entende? E outra coisa que... Uma outra coisa que eu, não, que eu assim, estou de velho surpresa é que como que a Gami virou Turner? Isso é adaptação para os Estados Unidos, né? E como que Soichiro virou James? O filme é uma merda, o filme é uma bosta, a pior bosta que eu já vi na minha vida, uma das piores bostas que eu já vi na minha vida. Então, acho que a gente pode falar agora um pouco sobre a Mia Sutter. Sim, sim. É. Ou Akira, né? Não é a Misa. Não é a Misa. Eu quando olhei, não achei que era a Misa. Tipo, quando eu vi o filme, pra mim era outra personagem. A Misa pra mim, eu achei que era aquela porta-voz do Kira, que mais pra frente vira porta-voz, que na faculdade ficou com o cara por causa do cabelo. Achei que elas eram parecidas. Mas em momento algum achei que era a Misa, sabe? Depois que eu fui ver, pesquisar no Google quem era aquela atriz, certo? Cara, eu fiquei impressionado com isso. Aquela ali era pra ser a Misa submissa deles. E o jeito que ela é apresentada ao caderno, eles estão numa quadra cheia de gente. Meu Deus, uma quadra essa cena cheia é tão de ruim. Gente. É, o cara puxa um caderno. Escrito Death Note. Parece um alcorão. Parece um alcorão escrito Death Note. É entrega na mão da 10/10. Ó, vem cá, vou te mostrar. Não, no anime, tem um caderno da morte. Eu posso me tornar o deus do novo mundo, fazer um mundo lugar melhor para as pessoas que são boas. Filme, vou mostrar as cadernas pra 10/10 ameaçada, vou ficar com ela. E o engraçado é que ela literalmente planejou matar, ela tava cagando pra ele. Sim, ela dá pra ver pela... Ele invertou os papéis, O Light virou a Misa e... É, dá pra ver na atuação dela que ela não gosta dele, né, cara? Dá pra ver que ela só tá ali meio que... Ah, que legal, vamos matar mais gente. Uma coisa que apareceu pra ela era... Não sei se vocês viram sobre o Ryuk, que tipo... Ele vai folhando as páginas do Death Note, eu acho que é ela que folha... E tem a foto do Ryuk no Death Note. Na verdade, não. Na verdade, ele tá pesquisando em livros japoneses e ele vê... Ele vê em livros, mas não é no Death Note. Ah, aquilo lá é tipo um negócio de mitologia. Sim, de... sim. Mas tu me explica... Cara, no anime não tem nada sobre... Ninguém praticamente sabe o que é o Shinigami. No máximo, é ele que estuda muito. Tem um puro. E uma outra coisa que eu queria achei... pesquisa duas horinhas no Blogspot, pronto, achou. Aí, beleza. Uma coisa que eu achei muito engraçado foi que o Ryuk, ele fala assim, você pode até tentar escrever meu nome. E já aviso, ele tem 4 letras, o máximo que conseguiram foi 2. E se você pausar em determinado momento, tem o nome do Ryuk. Mas escrito 10 vezes Ryuk, assim, tenha medo do Ryuk, não confie nele. Não confio no Ryuk. E outra coisa, tipo, se o cara escreveu tenha medo do Ryuk, ele não é seu amigo, isso não deixa o Ryuk no Death Note de qualquer jeito? E daí colocaram, tipo, fizeram uma montagem do Ryuk olhando pra câmera e falando, mas que roteirista, filha de uma puta. A ideia, cara, esse filme, ele pecou muito na escolha de atores, na interpretação de todos. Foi tipo um Dragon Ball Evolution. Eu acho que não é tão ruim. Na minha opinião, não é tão ruim, é verdade. Dragon Ball Evolution é uma coisa terrível, é uma coisa que dá 40 podcasts falando mal sobre esse filme. Aquele espaço escuro da humanidade que ninguém decide tocar, sabe? Mas eu senti falta de mais histórias baseadas, tipo, no Rain. Eu gosto muito do Rain, eu acho que ele é um Shinigami muito interessante. Nem apareceu, né, no final. Ele não apareceu aquele Shinigami que morre pro Rain conseguir o caderno. Os lances dos olhos de Shinigami não... Eu tenho uma cena em que a Mia, ela... É no final, quando ele descobre que ela escreveu o nome dele, e ele olha pra ela com um olhar, tipo, de decepção. Ela olha pra ele e o jogo de câmeras... Eu achei isso legal. O jogo de câmeras mostra o olho dela vermelho, assim. Como se fosse os olhos de Shinigami que ela tinha. Eu achei uma referência legal. É que a ideia dos olhos de Shinigami, quem nunca viu o anime pega um episódio solto, ele já começa quando dá aqueles efeitos no anime. Efeito de câmera que o olho e o cabelo do Kira ficam vermelhos e o do L azul. Engraçado que tem vários personagens que entram nessa regra. O Aizawa, por exemplo, ele é verde. O Mikami, ele é roxo. O Nier é branco. O Melo quando é laranja. Quando acontece aquelas conversas também, isso... Esse fator do Kira ter o olho vermelho e não ter os olhos de Shinigami é uma coisa... No anime, se tu não prestar atenção, tu se confunde bastante, sabe? Tentando entender se ele tem ou não. Já a Misa... de cara, ela tá sempre com o olho vermelho. Quando dá aquele flash, o olho dela fica, sim, a pálpebra fica vermelha. Tu sabe que ela tá xingando. Então, poderia, na minha opinião, se tivesse um Rain, ela poderia ter os olhos xingando, mesmo sendo aquela personagem. Seria mais interessante. É, se eu... Eu achei se houver que, mesmo... Iam colocar ela como vilã, ela versus o Kira versus o Ellie, tipo um triângulo de interesse, entende? É, sim. Isso seria interessante, deixaria o filme com mais conteúdo, na minha opinião. É, porque a história da Misa no anime ela é muito interessante, porque ela conseguiu matar um Shinigami, né? Um Shinigami morreu por ela. Dois, né? Pois é. E ela recebeu a vida dos dois. E... Agora uma... Ah, e aí de... Podem ter a segunda temporada de Death Note com ela, porque ela ainda tá viva, ela recebeu a vida do Rain. Então ela ainda tem mais vida. Sim, ela recebeu a vida do Rain. Ela se matou, não, cara. Ela se suicidou um ano depois. É, na verdade, esse final é em aberto, aí. Mas eu imagino que ela tenha morrido também. É. Acho que o anime pecou bastante. O filme pecou muito. Certo? Não vai ficar. Não tem como alguém que assistiu o anime não comparar. É, não tem como. Não. Por isso que a gente já avisou no começo. Aí, pra mim, cara. E outra coisa, como caralho o L, ele pega e entra na casa do Light e cara, pula na isso cadeira, é muito impulsivo. Isso é muito ridículo, cara. A única coisa que eu elogio do filme foi a interpretação do L quando o Atari morreu. Tipo, não dele perseguir o cara com a arma, mas sim dele ficar abalado e tal. Foi aquela cena que ele persegue o. Ele persegue o Kira, não parece uma cena de Blade Runner? Eu achei muito. Parece que ela é arma. Isso. Se você parar pra prestar atenção, o L, a gente não tem como saber se o L teria a mesma reação do filme no anime. Porque o Atari morre e o L já morre. É, então já tem essa coisa, é um spoiler. Na verdade, o Atari teria que ter morrido antes, porque se o Ham escreveu o nome do L primeiro, ele não conseguiria matar o Atari. Sim. Daí a Misa seria culpada do Hitler, né? Então, quando matou o Atari, matou o L e a gente não teve a reação pra ver se o L teria essa coisa de, tipo, ele era meio que meu pai, ele era só aquele cara. Mas pelo L ser tão intelectual, a princípio ele não teria essa reação no anime. Pois é. Tanto é que quando tem uma pessoa que... Eu peço perdão, mas eu não lembro o nome desse cara. Tem um cara que quando o segundo Kira aparece no anime pela primeira vez, ele morre. A reação do L é bem... Ah, sim. Que é aquele um dos detetives, né? Que é amigo do... Sim. Os criadores da série, eu vi uma notícia no Adoro Cinema, eles gostaram do filme. Eles foram ver numa sessão especial lá no Japão e no final do filme... Os dois filhas da mãe olham pro diretor e falam: eu gostei do filme, estamos muito orgulhosos. Cara, eu não consigo engolir isso, sabe? Eu acho que tá indo dinheiro pro bolso deles e eles não iam dizer que, né, o filme é ruim e tal. Não sei. Aí eu te pergunto uma coisa. Eu fiz um teste com uma amiga minha, umas amigas meus. Eles nunca tinham visto o anime nem do mangá, certo? Eles foram ver o filme. Pra eles, o filme é excelente, mesmo que eles não são especialistas, nunca não secam o filme no sentido de roteiro e tudo mais. Eles só viram o filme como uma pessoa normal que viu no Netflix, eu vou assistir aqui. E pra eles foi ótimo, é um filme interessante, a ideia de um caderno, o Ryu, que é uma coisa meio que assustadora, entre aspas, aquelas aspas bem asmadas, sabe? Pra eles é bom, mas, cara, não, sério, o anime... Pra o anime e o mangá, se tu vai ver o filme na hora. Eu quero... É uma comparação, é uma ideia muito diferente. Eu quero ler ainda o mangá, eu tô pensando em comprar. No mangá tem é muito alguma diferença? No final. Anime, tem, a ideia... Tem o final de um pouco diferente, vamos dizer assim. A ideia do mangá tem mais detalhes, na minha opinião. Tu percebe mais o jeito dos dois, é mais melodramático, é aquela coisa... Na minha opinião, eles parecem ser mais intelectuais do que no próprio anime. Tem o L, o Nier, a Misa, até a Misa, que não é tão intelectual, ela fica mais topster no nosso querido. É, uma coisa que a gente deve observar é que o mangá e o anime, eles têm horas e horas de duração, né? Vários episódios, vários mangás. Sim, e um sim. Filme de 1 hora e 40, sendo nos Estados Unidos com whitewashing, sendo no Japão, sendo no Haikyuu Parta. Cara, em 1 hora e 40, 2 horas não dá pra desenvolver igual o anime. Nunca não. Vai ficar igual. Nunca. Você consegue colocar 5 episódios de Death Note dentro de 1 hora e 40. É. E mesmo que eles já tivessem explicado que seria uma trilogia, se eles dissessem, ó, vai ser uma trilogia, aí eles conseguiriam trabalhar melhor, porque as pessoas não iam ficar, tipo, vai ser só esse filme? É só isso que vocês têm pra apresentar pra nós? Porque, tipo, teria, se eles não mostrassem o L, o filme, ele teria pontos ótimos, né? Ele poderia ser aquela coisa que termina com o final, e agora, o que, que vai acontecer? E porque eles basicamente eles pegaram toda a história do Death Note e deixaram no primeiro filme. Daí o segundo, sim, e o terceiro parece que eles falaram, ok, deixa que agora a gente cria. Mas aí eu te. Aí eu te pergunto, o L escreveu ou não escreveu o nome do Kira? Tá, você acha, cara, que ele escreveu o nome do Kira? Eu tenho fé em por todo o legado que ele tem, que eles não farão essa cagada. Conserta o mundo. É. Porque mata, não é possível. Não é possível, velho. Mata o Kira, procura o cara mais... Vai lá pro Japão, procura o cara mais inteligente e dá o caralho pra ele, tá ligado? Vê se conserta isso. É, e no final, lá, quando acontece toda aquela reviravolta que eles estão na festa, que a Mia escreve o nome dele, vocês estão... É, que escreve o nome dele e depois ele vai e escreve de novo. No final, tem, tipo, uma cena mostrando rapidamente tudo de volta. Não sei se vocês estão seguindo meu raciocínio. Mostra ela escrevendo, mostra sim, ele escrevendo, sim. Porque naquela cena que ele tá fugindo não mostra o caderno, não dá pra saber quem ele escreveu. E eu acho, pelo menos pra mim, que cinematograficamente falando, ele trata o espectador como ele fosse um burro que não conseguiu perceber que ela escreveu. Eu achei aquela parte, assim, muito ruim, sabe? Tratando o espectador como burro, tipo, todo mundo percebeu que ela escreveu o nome lá e ele escreveu. Por um outro lado, também a carga dramática que aquela cena tem é interessante, mas eu não gosto, né? Uma coisa que tem no anime é quando acontece alguma coisa que o Kira planejou, sem o cara que tá assistindo saber, e depois aparece o próprio Kira contando como ele fez pro Ryuki, isso. Com aquela câmera lá, do cabelo vermelho, o olho vermelho. Cinza, aquela parada toda explicando direitinho. Que tem até umas ideias 3D. Vocês já viram que tem tipo um 2D, já. 3D, é. Sim, sim. E isso é bacana. Aí tu meio que explica pro espectador que eles não vão conseguir pegar. Mas tu deixar, tipo, ó, ela matou, tá, gente? Depois de um tempo. Você sabia o que ela matou? Você sabia, né? É uma coisa ridícula. É como vocês já... A gente já entrou em vários assuntos polêmicos com Death Note. Acho legal saber qual é a opinião de vocês sobre o whitewashing, que é o famoso pega um filme de um país e joga para os Estados Unidos fazer, porque é o país que tem mais dinheiro para produzir filmes, Hollywood e tal. E então, Wagner, qual é a sua opinião? Cara, o problema não é mudar os atores, né? Ou mudar a nacionalidade. O problema é ficar ruim. Esse é o maior problema. Porque se tu for ver no anime mesmo, o Light não tem uma característica mesmo de japonês. Se tu for pegar e ver ele, mostrar pra uma pessoa que nunca viu o anime, tu vai perguntar, tu acha que esse cara é o quê? Ele cala em todas as nacionalidades, né? A personalidade dele que define ele, não as cores. Ele é literalmente um estudante genérico. No anime, ele é um estudante bem genérico, se tu parar pra pensar. Ícaro, o que você acha sobre o whitewashing? Cara, assim, aí eu tenho uma opinião um pouco contraditória, porque eu, na minha opinião, os filmes deveriam, sim, ser, tipo, se foi feito na África, teve um anime na África, tá lá um anime com todo mundo é preto. Tem que ter um ator preto pra ter o mesmo contexto do anime, pra ter a mesma ideia, tipo, tu pegar o L, que é um cara albino, o cara é praticamente albino de cabelo preto. Ele é o único, ele é o cara com a pele mais clara depois do Nirno. Exatamente, o cara é branco e tu bota uma pessoa negra pra fazer. Desculpa, eu não é ser racista, mas assim, não convence tu mudar um personagem radicalmente e ficar ruim, mudar pra uma maneira ruim, sabe? Tu pode alterar o filme, tu pode deixar lá o ai, dá até nojo de falar White Turner, mas... Né? Tu pode mudar esse tipo de coisa, na realidade. Mas, cara, não muda o conceito do personagem, que já tá pronto, já tá bonito, já tá do jeito que a gente gosta. Quer mudar? Vai com calma. Olha o que tu vai mudar. Senhor Gu, o que você acha? Cara, eu acho que se você, digamos que o Death Note é um anime japonês, assim. Se os Estados Unidos quisessem fazer uma adaptação, na minha opinião, eles podiam sim, sabe, pegar e mudar os atores, colocar o L negro, tá, até que dá, né? Mas, cara, na minha opinião, tinha que ser 100% fiel. Eles não tinham que fazer um filme, tinha que fazer uma série. Pra fazer 100% fiel, e daí sim, seria outros 500. Porque, cara, fazer do jeito que eles fizeram, velho, esse whitewash ficou um cu. Porque, mas se eles tivessem feito tudo bonitinho, tudo direitinho, daí ficaria, cara, tinha um potencial. Eu incrível. Acho que a fotografia do filme não vale nem a pena comentar, né? Meu Deus do céu, é tão ruim. Mas a trilha sonora, o que vocês acharam? Aquela ambientação dos 80? Eu senti muita falta da trilha sonora do Death Note. Cara, nossa, não, parece que não é o mesmo personagem sem a música tema dele, cara. Wagner, tu me representa, cara. Sério. Cara, verdade, não tem como não ser o L e ter aquela musiquinha dele de fundo. Tem aquela música, que tem aquela música clássica quando tá acontecendo alguma coisa que é muita teoria, muito, muito conceito de intelectual, fica... Tanana. Cara, aquela música, se essa música tivesse no filme, eu acho que eu ficaria mais... eu aceitaria mais esse filme. Mas no momento que eles botam uma trilha sonora praticamente toda americana, né? Toda americanizada, dos anos 80, aquela pegada muito antiga, não ficou legal. Não ficou legal. Não ficou nem um pouco interessante. Na minha opinião... Essa música, exatamente! Essa música que é... De nada, de nada! Na minha opinião, como era um filme que ia se passar nos Estados Unidos, eu já esperava uma trilha propriamente americana, né? Eu gostei das músicas dos anos 80, até porque eu acho elas bem interessantes. Eu acho que foi uma das... Como eu disse do próprio Ryuk, foi uma das menos piores coisas que tinha. Mas, com certeza, a trilha original é imbatível, né? Ela é uma das melhores trilhas de anime que eu já vi na minha vida. Uma última consideração que eu queria levar em conta foi que eu acho que uma coisa que realmente estragou o filme, tipo, no geral, assim, que se o filme tinha uma chance e de fato estragou, foi o fato deles quererem introduzir o L como um possível, eu vou fazer o que for necessário pra parar o Kira. Não é assim, ele faz o que é justo. Não é o que é necessário. Sim. Tipo, uma coisa que a gente tem que respeitar, na realidade a gente não tem que respeitar, ficou muito ruim, é a dublagem pra qualquer idioma. Menos a dublagem oficial, que é a inglesa, o filme é feito em inglês. Mas, cara, a dublagem desse filme, ela peca demais. Cara, é muito ruim. A dublagem do anime é muito boa. Se tu vê o anime em japonês, eu já vi em japonês, já vi em inglês e já vi dublado em português. Cara, na minha opinião, ela é fantástica. Os personagens têm uma voz que encaixa mesmo. Mesmo tu tendo aquela diferença entre nomes e que acontece, como o Raito e o White e o Kira, né? No filme é uma coisa ridícula, O L parece ter, tipo, sim, só... Ele tá passando pela puberdade. Sim, é bem teen, né? O L tá passando pela puberdade. Que na realidade o L é pra ser velho, tu entende no anime que ele é mais velho, ele é, eu acho que uns 5 ou 6 anos mais velho que o White. Porque ele já tem um pouco mais experiência de vida, tanto que ele fala pro pai do White, quando ele está espionando lá, o White, né, aquelas câmeras, sobre as serviços, que na época, quando ele tinha aquela idade, ele também fazia isso. E tipo, a dublagem é uma coisa muito importante pra te imergir os telespectadores pro anime ou pro filme. Tem uma dublagem ótima aqui no Brasil, sei lá, dublagens como o Saitama, do Saitama, que é do One Punch Man, a do Saitama Hakusho. É genial, a do Saitama a do é Hakusho. Genial. São duas dublagens, são duas dublagens incríveis, até a própria a de Pokémon de é boa, que mesmo não encaixando, até a de Pokémon, tu não consegue pegar um filme que tem... Cara, tem filmes ótimos dublados. Então você pega um filme dublado direito, tu bota o Ryuk com uma voz que parece que tá com uma maçã na boca, enfiada na goela. Cara, uma coisa que eles não colocaram em nenhum momento do filme, diferente da frase do Ryuk que os humanos são interessantes, não colocaram em nenhum momento do filme, foi aquela risada dele, aquela risada, sabe? Sim. Sabe? Só colocaram uma risada. Tipo... Não. Em português é literalmente o mesmo dublador do cara que fez o... Pensa no dublador... Que aquele cara geralmente tem, que eu esqueci agora o nome dele. O Márcio Seixas? Cara que fez o Ryuk. É o mesmo... O cara que fez o Ryuk. William Dafoe. Que dublou o Ryuk em inglês. Exatamente. É o dublador dele em filme padrão. Entende? Não pegaram outra voz em português. É o dublador isso é dele. Sim, sim. O padrão que sempre acompanha. Isso é bom. Mas se tu botar o cara, parece que tá o Ryuk fumante. não faz sentido, cara. Cara, a dublagem do L no anime, eu realmente queria saber quem é, mas eu não consegui achar aqui agora na pressa, mas, cara, é perfeita, cara. É uma voz calma, assim, sabe? Tipo, bem, combina muito com L. Tipo, o João tinha falado quando o Ryuk conhece o Light, certo? Ou o White conhece o Ryuk. Que tem aquela cena que é escandalosamente incrivelmente horrível. Sim. E nessa cena tu pode ver a péssima dublagem que foi, porque os gritos do Light é os mesmos em inglês e em português, então a voz dele muda, entende? É uma coisa assim que não dá pra engolir. É, mesmo não sendo super fã de dublagem, a gente tem que confessar e concordar que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, né? Pois é, a dublagem do pai do Light com o grandíssimo Guilherme Briggs, sério? Cara, ficou perfeita, ficou muito boa. Aí, sim, foi Guilherme Briggs. É um ponto. Sim, rapaz. E o execrável Guilherme Briggs. A ideia do você, não sei se vocês viram um pequeno o extra que a Netflix colocou no filme. Extra? Vocês não viram? Amigo, é assim, depois de uma hora e 40 de procure. Mesmo que eu ia ver. Tem um extrazinho chamado O Deus da Morte, certo? Que eles colocaram. Que o Ryuk é tipo um taserzinho falando sobre como é que foi gravar o filme. E o Ryuk ensina como falar o nome dele. É bem Netflix isso, porque é uma coisa. No Narcos eles bem... já fizeram essa piada, já tá velha. Próximo. Mas é que, tipo, é uma coisa que tu não quer ver o Ryuk falando, ó, se fala Ryuk. Ah, como a gente é engraçado. E não Ryuk. Ele é um deus da morte, ele é um deus da morte, tá ligado? Ele não é um fumante que ensina como falar as coisas. Ele não tá nem aí o jeito que tu vai falar o nome dele, o jeito que tu vai chamar. Ele só tá ali pra ver tu terminar o Death Note, ele quer de volta. Senhor Good, 0 a 5 estrelas, Isa. O que você achou de Death Note Netflix? Olha, cara, esse filme eu vou dar... Olha, deixa eu pensar. Eu vou dar uma estrela, cara. Porque se tu pegar e separar... Tomate podre. Pega uma peneira bem boa. Pega uma peneira bem boa, assim, sabe? Pega um anime, pega o filme, assim, pega o filme inteiro, põe lá. Põe lá. Põe ali, tu consegue tirar dali o quê? Uns 2 minutos de Death Note. A gente não comentou, mas as cenas de morte, elas foram muito boas. As cenas em que... Isso eu não esqueci de comentar, mas melhor coisa do filme, na minha opinião, foi as cenas de morte. As cenas em que o cara é morto lá asfixiado, que ele se joga na frente do caminhão, fazendo o sinal. Os agentes do FBI lá. Inclusive, uma coisa que eles mantiveram fiel foi uma coisa que eles mantiveram bem fiel, foi que no anime, quem matou os agentes do FBI foi o próprio agente do FBI. E eles fizeram isso também. De 0 a 5 estrelas, Ícaro. Cara, esse filme, ele foi um soco no estômago, certo? Eu vou dar pra... Eu vou ser mais otimista com 2 estrelas, porque tem como consertar, a Netflix ainda tem... Se for fazer uma trilogia, eles conseguem consertar alguns detalhes ali, mas... A Fox consertou X-Men Origins... Demorou 20 anos, mas fizeram. Se a gente tiver que ter 7 filmes do Death Note, a gente vai ter 7, até ficar um bom, até a gente ver ali aquele que a gente quer. Wagner, de 0 a 5 estrelas. Eu fico com o Ícaro, eu dou 2 estrelas, porque eu acredito que dá pra melhorar ainda. Com o final que ficou meio que em aberto, eu acredito que se tiver uma trilogia, dá pra melhorar. Pra finalizar, uma perguntinha é... Se vocês tivessem o Death Note, quem vocês matariam? Senhor Gu? Ah, eu mataria aquele goidinho muito do safrado da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Ícaro, quem você mataria? Cara, quem eu mataria? Eu começaria, pegaria aquela listinha de nossos queridos, todos os investigadores do mundo inteiro, matava tudo e começava a ser o Deus do Novo Mundo. Só pode matar um, pô. Isso aí. Posso matar um? Matava o do topo, porque o do topo é o cara que viria me descobrir. Tá. Wagner. Pô, cara, é complicado, só pode matar um, cara. Puta, tá um poder, né? Pô, dá no mínimo 100. Cara, eu acho que eu fico com o Kim Jong-un também, da Coreia do Norte. E você, João? Cara, eu só não mataria o Chorão, porque o Chorão criou a praia, e isso é o suficiente pra mim. Valeu! Falou! You humans are so interesting.